tão pequeno que eu lhe procuro e não lhe acho. Onde você andou? Que todo dia eu lhe via. Por onde você andou? Que todo dia eu lhe via. Passasse.